ser amor. Quatro semanas de prazer. Não te posso perder. Eu era um homem tão só, pensei que não voltava a me apaixonar. Mas quando te conheci, os meus olhos voltaram de novo a brilhar. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. Quatro semanas de amor, quatro semanas de paixão. Jurei que não voltava a sofrer por amor. Mas quando te conheci, eu voltei a sonhar, em mim tudo mudou. Quando me entreguei a ti, senti que eras tu a razão dos meus sonhos. Se eu sou um homem feliz, é graças ao que nós vivemos. Quatro semanas de amor, semanas de paixão, quatro semanas de uma história que marcou meu coração. Quatro semanas de amor, quatro semanas de prazer, quatro semanas de uma história que jamais quero esquecer. Não te posso perder. Quatro semanas de uma história que marcou meu coração. Quatro semanas de amor, quatro semanas de prazer, quatro semanas de uma história que jamais quero esquecer. Não te posso perder. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Yeah. Eu sou menino da mamã. Mesmo que me vá embora, hoje eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Eu sou o menino da mamã. Mesmo que me vá embora, hoje eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Sou menino da mamã. Espero ainda estar a tempo de poder fazer melhor. O que fazes não tem preço por ti. Pintava o céu de outra cor, a cor que quisesses ver. Eu consigo ser melhor, o melhor que eu posso ser. Guardo as minhas palavras em caixas na sala, passo um dia não aparecer. Ou vou guardá-las ou dá-las na cara de quem fala, e tu vais estar cá para ver, mãe. Sou menino da mamã, nunca tive pai presente. Eu sou menino da mamã, menino da mamã para sempre. Eu sou menino da mamã, mesmo que me vá embora hoje eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Eu sou menino da mamã, mesmo que me vá embora hoje eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Não sei se vocês conheciam este tema, é o Peruca com o Menino da Mamã. Um tema que saiu estes dias, palavras intensas, palavras que tocam no coração. Mas uma vez em quando precisamos de ouvir músicas assim. E vamos mexer um bocadinho, que é para não ficar assim com estas palavras a pensar no que foi dito, mesmo se às vezes vale a pena pensar. Vamos continuar com o tema Helena Correia, Roça, Roça Comigo, também é um novo tema. Contigo dançar, a batida é boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar, auê, dança comigo, auê. Na festa do roça tudo dança carradinho. Vem zombar, auê, vem balançar, auê. Ritmo caliente, roça, roça. Contigo dançar, a batida é boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar, auê, dança comigo, auê. Na festa do roça tudo dança carradinho. Vem zombar, auê, vem balançar, auê. Ritmo caliente, roça, roça com gente. Que tu vais te zombar, vem balançar, roça, roça comigo. É agora que tu vais delirar, Ai, o Roça, Roça comigo, com a Helena Correia. E vamos continuar com outro tema. E esta vez é da parte do Senhor Faria, que está à nossa escuta. E ele pede uma música para nós todos, da parte dele. Portanto, um forte abraço para si, ou pelo menos um forte abraço para ti e para a tua família. Um bom fim de semana e até breve. E vamos ouvir Casa Amarela, Marco Paulo. E olham aqui, pela décima vez estou passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela. De ex-namorada agora eu estou virando suspeito. Olha o meu desespero, estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar. O meu problema é amor, estou sofrendo e não estou querendo roubar. Mas diz-me uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? Mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor, agora acabou. E olha eu aqui, pela décima vez estou passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorada agora eu estou virando suspeito. Olha o meu desespero, estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar. O meu problema é amor, estou sofrendo e não estou querendo roubar. Mas diz-me uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? Deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. E o vigilante está mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. E o vigilante está mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Maintenir la tradition des valeurs du Portugal, c'est aussi ça Radio Arc-en-Ciel. Pour cela, nous organisons une soirée dans le cadre du 51e anniversaire da Revolução dos Escravos. Le samedi 12 avril, à la salle Espace Arc-en-Ciel. Une soirée dansante et gourmande aux couleurs du Portugal.

dia muita gente só quer o que está na moda, mas esquecem que depois andam de cabeça à roda. Eu cá tenho o meu carrinho, é velhinho, dá para mim. Se queres uma boleia, vamos lá, anda daí. No carro eu venho, mas dá para andar. Eu não me importo se tiver que o empurrar. No carro eu venho, mas tudo bem. Pouco me importa, cada um tem o que tem. No carro eu venho, mas dá para andar. Eu não me importo se tiver que o empurrar. No carro eu venho, mas tudo bem. Pouco me importa, cada um tem o que tem. Dá para andar, eu não me importo se tiver que o empurrar. Meu carro é velho, mas tudo bem. Pouco me importa, cada um tem o que tem. Meu carro é velho, mas dá para andar. Eu não me importo se tiver que o empurrar. Meu carro é velho, mas tudo bem. Pouco me importa, cada um tem o que tem. É mesmo assim, cada um tem o que tem. O meu carrinho é velho, mas eu adoro o meu carrinho velho. Vamos continuar com outra música. Vizinhos, o grupo Vizinhos, com o tema Pôr do Sol. Passei por tanta gente, senti-me sempre sozinho. Para a próxima vens tu visitar-me ao Alentejo. Há um mês que aí não vou, há mais de um mês que não te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Estamos desencontrados, tal como o sol e a lua. Sei que a culpa não é minha, sei que a culpa não é tua. É que eu já fiz tantos planos, todos a contar contigo. E por mais que passem anos, não sei ser só teu amigo. Deixei-te um lugar à mesa, tomei banho e fiz a barba. Eu só quis ter a certeza que um dia voltavas. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Lá se foi meu Wi-Fi, deu pane de vez. Acabou o pacote, fim dos meus 4Gs. Fiquei sem mensagem, sem vídeo, sem nada. Nem SMS, nem zap, nem chamada. Olhei para o céu, vi um pombo voando. Falei, ô parceiro, cê tá me escutando? Se tu leva a carta, então bora tentar. Tô precisando urgente me comunicar. Escrevi um bilhete, prendi no bichinho. Entrega pro João, não erra o caminho. Ele foi num rasante e voltou ligeiro. Com outra resposta no pé, meu parceiro. O pombo correio 5G chegou. Mais rápido que o Wi-Fi, voando com amor. Sem cabo, sem torre, sem plano mensal. Só precisa de milho pra um pouso legal. eu preciso me deixar no osso, enquanto o roteador me deixa na mão. O pombo 5G tá voando a milhão. Mandei outro voo, pedi figurinha, e veio de volta uma selfie da bichinha. Sem lag, sem bug, nem atualização. O bicho é um ninja da comunicação. Adeus, operadora, tô me desconectando. Agora é no bico que eu sigo falando. Se ele cansar, dou água e carinho, faço um upgrade com um punhado de milho. O pombo correio 5G chegou, mais rápido que o Wi-Fi, voando com amor. Sem cabo, sem torre, sem plano mensal, só precisa de milho pra um pouso legal. Agora a cidade já tá se ligando, o pombo é ligeiro e tá dominando. Se a fibra cair, se o modem pifar, só amarra um bilhete e deixa ele voar. Prepara, porque é o futuro. O pombo é esperto, enxerga no escuro. Se a net cair e a raiva bater, solta o pombinho e reza pra ele entender. O pombo correio 5G chegou, mais rápido que o Wi-Fi, voando com amor. Sem cabo, sem torre, sem plano mensal, só precisa de milho pra um pouso legal. O correio 5G chegou, mais rápido que o Wi-Fi, voando com amor. Sem cabo, sem torre, sem plano mensal, só precisa de milho pra um pouso legal. Para fazer, para me distrair, eu entrei no TikTok. Foi quando eu vi uma miúda a dançar. Ai meu Deus, como ela é linda, ela é top. Aí eu pus um like e ela me respondeu. Nem quis acreditar que isso aconteceu. E assim passamos toda a tarde a conversar. E à noite saímos para jantar. Ai, ai, ai, ai, eu quero. Essa mulher, ai, ela é fogo, ela é paixão. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher, a ser o fogo do meu coração. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher, ai, ela é fogo, ela é paixão. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher, a ser o fogo do meu coração. Para fazer, para me distrair, eu entrei no TikTok. Foi quando eu. Para fazer, para me distrair, eu entrei no TikTok. Foi quando eu vi uma miúda a dançar. Ai meu Deus, como ela é linda, ela é top. Aí eu pus um like e ela me respondeu. Nem quis acreditar que isso aconteceu. E assim passamos toda a tarde a conversar. E à noite saímos para jantar. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher. Ai, ela é fogo, ela é paixão. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher, a ser o fogo do meu coração. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher. Ai, ela é fogo, ela é paixão. Ai, ai, ai, ai, eu quero ter essa mulher, a ser.

notre ville, on finira notre vie là-bas. Soit du bon côté de la justice, on manie l'art du jour de tout part. On fait la fête avec tous nos amis, souvent on nous prend pour des sauvages, mais on est fiers que tout le monde dise et qu'on fasse un nigga et fanque. Esta frase aux meus amigos, e ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz e qu'on fasse un nigga et fanque. Abraça-me bem. te amar. Passa a vida dando-nos a oportunidade de sermos felizes. Ama sem medo e espalha a felicidade por onde passares. Sem parar, aproveita o momento, é tempo de celebrar. Só tens que viver a vida, pois a festa é aqui. Com um sorriso no rosto, juntos esperamos por ti. Juntos vamos cantar, oh é, oh, viver a vida. A alegria no ar, oh é, oh, viver a vida. Apertado, enche o nosso coração e um sorriso sincero aumenta toda a união. Só tens que viver a vida, pois a festa é aqui. Com um sorriso no rosto, juntos esperamos por ti. Juntos vamos cantar, oh é, oh, viver a vida. Mesmo tradição de ouro, viver a vida. E é mesmo assim que temos que fazer, viver a vida ao máximo. E justamente venho o fim de semana para fazermos isso. Sexta-feira à noite. E vocês estão à escuta da Rádio Arcancel, no programa Descoberta, até às 19 horas. E como é para ouvir música, vamos a isso. Genema-nos. Beijo na Funana. nosso som. Movie. Santa Maria. E a seguir vamos ouvir o Eddie Rossi, que é o rei do arrasta-o-pé, que nos interpreta o tema Cabritinha. É uma nova versão do Cabritinha. Isto é só para lhes darmos um detalhe para mexer, porque venho em fim de semana. Essa é logo, logo, vinte e cinco, vamos embora, puxa o fora, vai! Eddie Rossi, o rei do arrasta-o-pé. Essa é a pegada do rei do arrasta-o-pé. Feito e assim, desse jeito, fiquei mal acostumado. Hoje sou homem, arrumei uma cabritinha. Passei a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha. Mamou a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha.

casa leva-me à lua. Vocês não passam em casa, mas podem passar cá pela rádio no dia 12 de abril, no sábado 12 de abril, que vamos fazer um jantar. Como dizem os franceses, la soirée dansante et gourmande, que é a revolução dos cravos. Venham ter connosco, liguem para reservar, vai ser uma noitada de feijoada e com um grupo para dançarmos. Vocês podem ligar para reservar, justamente porque são praças marcadas e vocês sabem como é, isto vai muito rápido, ao 02 38 43 50 09. Liguem. A Anabela cá está à vossa espera ao telefone a partir de amanhã, ou mesmo a partir de segunda-feira, para fazer as reservas. E como temos que continuar com música, porque não chegamos a estar para isso, é para ouvir música. Muita areia para ti com a Mónica Sintra. Enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina, ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não. nunca fiz por terminar. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só contar que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida. Só Deus é que sabe, bota pão tão feliz. Yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não importo. Contigo eu sei que vou mais além. Da miúda é linda. Oh, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, oh. Tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por menina. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas, é, nunca fazer na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas, yeah. Essa miúda é linda. Nelson Freitas. E vamos continuar com um tema totalmente diferente, mas é assim, a emissão Descoberta também é isto, tem músicas diferentes, todos os géneros. Esta é uma música do Peruca com a Bia Cavós e eles cantam o tema Fala-me a Verdade. Vou ficar na rua e beber só mais um copo à bovinha da minha fome, à espera de uma imagem tua. Fala-me a verdade, não tens de ter saudade, porque eu não sou só tua. Vou beber só mais um copo à bovinha da minha fome, à espera de uma imagem tua. Eu estou à espera da chamada, poucas vezes fazes, e fico a querer ouvir o que o teu fado diz. Dás tu os teus poemas, eu quero esse espaço. Escreve as tuas canções nas minhas cicatrizes e presta atenção ao parágrafo, entra na minha métrica. Eu quero que entendas, tu para mim não és só estética, mas eu nunca fui teu, combina comigo. Vem-me encontrar na minha rua, dá bem louco pido. Ou pega o copo, chega perto, senta ao pé de mim. E não digas que não és só minha, se molhas assim. Então se tu queres a verdade, eu sinto saudade. E eu sou eu que faço questão, que passes aqui. Vem conhecer a minha casa, quero te sentir perto quando a luz apaga. Eu adoro o teu cheiro na minha almofada. E mesmo que amanhã não venhas, ou a chuva a bater nas telhas enquanto a noite não acaba. Hoje vou para casa a pensar em ti. Amanhã faço questão de nem passar aqui. Em cada um o apagão apaga a luz carmim. Deito o copo ao chão só para pôr um fim a esta noite. Verdade. E vamos ter a música. música mais baixo um bocadinho. O tema que vem a seguir é Adriana Lua. Esperem aí, porque está aqui a gente à volta. Já está, já perceberam. Vem aí o tema Já Vem Tarde com Adriana Lua. E eu vou-lhes dizer boa noite, um ótimo fim de dia para vocês, que iniciem um bom fim de semana, continuem bem, eu digo-lhes para ter para a semana, um beijo, um forte abraço, portem-se bem, profitem, aproveitem, não é profitem, aproveitem, aproveitem bem da vida, aproveitem bem destes bons momentos que aí vêm, e se não tiverem nada que fazer no 12 de Abril, venham ter connosco, venham partilhar um bom momento, um beijo e um abraço, e até breve. Calçar pé queixoso e já vi muitos pés descalços a sorrir. Já vi conta choruda no rosto choroso e quem vendia tudo só para existir. O mundo em que vivemos é tão mentiroso, faz-nos acreditar que só se é feliz com visibilidade e dinheiro no bolso e quem tem levantado mais o seu nariz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Mais uns minutos com toda a família à volta da mesa.